posso provar pra vocês. Começa com ABC e termina com TXC. E sabendo todas as letras fica bem mais fácil pra se escrever. Agora prestem atenção, abecedário, vamos aprender. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. Digo que são 23 e posso provar pra vocês. Começa com ABC e termina com TXZ. E sabendo todas as letras fica bem mais fácil pra se escrever.